Não, querido, estamos começando para o Pretinho Básico. Aqui com a força do Big e também a força da Coca-Cola Moleskin. É outra força. Ah, esse é de manhã, Almir. Esse é da uma, pô. Isso aí, tanto patrocinador. Esse aqui é das 6 da tarde. Esse aqui é Big, telefonia Big. E da Milera, a moda está nas ruas. Estamos chegando com o Pretinho Básico, 6 horas. E aí, fala, querido Marcos Piangers. Só vamos, né, meu querido? Só vamos, velho. Pra... Só vamos, meu velho. Pra só vamos, meu velho. Pra cima, velho. É demais, meu velho. Fala, Porazinho. Tamo aí, né? Vamos sentar cada um no seu lugar aí, e fazer o um programinha? O que vocês acham? É uma boa ideia essa, não é, ô Pedro Esmanioto? É uma boa ideia. Tudo beleza, querido? Tudo bem. Trouxe a galera toda aí? Toda a galera. O Antônimos Gourmet veio? Veio. Boa! Vamos nós aí. Pedro Esmanioto, sim, sim. Vamos nós aí, todo mundo junto ou não? Vamos embora, cadê os caras, velho? Cadê os caras pra começar o programa, cara? 6 da tarde tem que estar aqui pra começar o programa, cara. Eu tô aqui. Ó, que coisa. Depois vão perder a boca, vão perder a boca e vão reclamar. Vão perder a boca e vão reclamar. Ruim perder a boca, mano. É ruim perder a boca, Magnata. Olha, quando cai a boca, pô. Trabalhando pra manter a boca. A única responsabilidade que o cara tem é estar aqui na hora do programa. Eu passo fio dental todo dia, não vou perder minha boquinha. Tá certo, saúde da boca. Boca, muito bem. Vocês costumam cheirar o fio dental? Não. Ruim o cheiro do fio dental. É ruim. Claro, porque é daquela. Mas às vezes, se tu tá com uma certa desconfiança, que tá com mau hálito, é bom dar uma cheiradinha lá quando passa. Porque aí tu vai ter a certeza, não. Eu estou realmente com mau hálito. Eu preciso visitar meu dentista, eu preciso botar alguma coisa na boca contra a gengivite. O tártaro provoca mau hálito. Tártaro é péssimo o hálito de quem tem tártaro. E ninguém, faz molho, né? E ninguém conta pra você que você tem mau hálito. Mau hálito, ninguém te avisa. O molho tártaro do Antônimos é assim, né? Vai tirando do fio dental, né? Deixa eu apresentar a estrela móvel do Pretinho Básico nesta tarde de quinta-feira. É o homem colorado, é o homem da transportadora colorada. É nóis, ela! Ele entrega em 15 minutos! Lele! Lele, lele, lele, lele! É o campeão de tudo, né, cara? Até campeão de entrega rápida. É verdade. Que loucura. Vou te dar um livro pra tu ler, Lele. O Borges, gosta de Borges? O Luiz Carlos, meu bruxo. Jorge Luiz Borges. Ah, que beleza. E aí, bom, é nóis então, é isso aí. Na apresentação do Lele, eu lembrei de uma coisa que eu recebi essa semana por e-mail, né, cara? Que a gente sempre faz essa batucada aqui pro Lele, né? E aí, cara, tem um negocinho lá no site do G1 que tem a bateria da Grande Rio, a bateria da Escola de Samba Grande Rio. E aí você vai lá e aí tu pode. Eu tô falando você que nem o Piangers. Aí tu vai lá e tipo, monta todo o andamento da bateria, cara, com os cliques que tu vai fazendo. Aí tu bota o agogô, bota a caixa, bota o repinique, que maneiro, bota o surdo. É louco, cara. Dava até pra nós botar aí depois no pra final. Pra fazer pra mim? Pô, demais. Não pra fazer pra ti. Não dá, é um sitezinho da Gilada. Cara, porque eu ia te dizer que eu prefiro vocês. No G1 lá tem um aplicativozinho lá que tem no G1. Pra fazer carnaval. Deixa eu apresentar também aqui o Potter, que não tá com a gente, mas tá em Gramado. Fala, Potter! Como é que tá? Tudo bem? Tudo beleza? Tudo beleza. E aí, arrumaram o cabo aí, não? Arrumaram o cabo. Agora o cabo tá maior, mais grosso. Muito cabo bem. Grosso, né? Cabo tá grosso. Na última palestra aqui, tá? O Dado Schneider tá acabando a sua palestra. Que palestra do Dado Schneider. É demais a palestra do Dado. Vocês já viram ela? Já vi várias vezes. Vai lá e dá um beijo na careca do Dado Schneider pra mim, cara. Por favor. Metade dela é muda, cara. Ele não fala nada na primeira metade da palestra. Isso aí, nada, exatamente. Só telão. Muito massa. Demais, tá? Fica com a gente aí, tá? Tô aqui. Beleza, vamos juntos até as 19 horas aqui nesta boa vibe do Pretinho Básico. Meu nome é Alexandre Fetter, estamos com Big, Telefonia Big e Damiller. A moda está nas ruas. Servidores da saúde decidem manter a greve. E aí, Mr. P, beleza? Oi, desculpa. Político já decidem tá no clima político. Manter a greve que já dura 10 dias em Porto Alegre. A decisão foi tomada durante a assembleia realizada hoje. No momento, o grupo pede audiência com o prefeito José Fortunati. E amanhã ocorrerá a nova assembleia para decidir o rumo da paralisação. Até agora, a prefeitura não aceita abonar os dias parados. A greve prejudica atendimento nos postos de saúde. Né, prefeito? É verdade, agora. Já tá no expediente o prefeito, né? Chegando atrasado. Daqui a pouco não vem, só pô, traz o terno aqui. Daqui a bota pouco, o vice, bota o vice. Só o paletó na cadeira. E um gravador imitando o Cid, assim, né? O interiorano, ele não se acostuma, ele não se habitua ao movimento das grandes capitais. Ele acha que sempre dá tempo. Porque Canoas é interior. É, vai chegar, vai chegar. Vou chegar. E não, né? Não. Agora, eu gostei da frase que eu ouvi assim que entrei hoje no prédio, entre duas pessoas. Tá bonito. Ali embaixo. Entre eles, sabe quando tu cruza e as pessoas estão conversando? Certo. Aí uma delas disse assim pra outra: é, mas não adianta, a fruta não cai longe do pé. E disse o outro: hã, e se tiver ventando? Boa! Baita frase! Baita frase! Mãe e filha teriam encomendado a morte do pai. Ai, que horror. É um homem de 57 anos de Santa Catarina. O caso aconteceu em Fraiburgo, no meio oeste catarinense. A vítima foi morta com 2 tiros na noite desta terça, enquanto dormia. E elas seriam pago R$1.000 pelo serviço. Ah, pagaram que barato. De acordo com... Barato? Pagaram caro, conheço. Gente, faz muita gente, é porra. De acordo com a polícia. Já mandei matar uns aí, mano. Tenho gente que mata por menos. Morando uma matadinha de vez em quando. Não, olha só, seriedade. Isso é sério. De acordo com a polícia civil, os motivos do crime estariam ligados à violência doméstica. Ah. A viúva de 50 anos confessou em depoimento que era ameaçada e agredida pela vítima, que teria costume de consumir bebidas alcoólicas. Sabe que tem um filme do Almodóvar chamado Vou Ver, que tem um caso meio parecido, né? Da filha que sofre, é molestada pelo pai, que depois ela vem descobrir que aquele cara não é o pai mesmo dela, mas que ela é molestada, violentada. Maravilhoso, Almodóvar. E aí acaba que a guria mata o cara e a mãe assume. Mas aí depois se desenrola o filme, né? Não vou contar aqui. Tem muita história absurda. Com a maravilhosa Penélope Sinopse Cruz. Maravilhosa. É o teu cineasta favorito, né, Neymar? Almodóvar. Tem muita história absurda e inacreditável nessas coisas de família, etc. Tava olhando o dia desses do Anton Kiedis, que ele não teve durante muito tempo da vida dele. Vocalista do Chili Peppers. Pô, tem uma biografia do Anthony Kiedis, né? Que diz que é demais. Durante muitos e muitos anos, ele não teve uma boa relação com o pai em função do que ele viveu na infância. Como, por exemplo, duas situações absurdas. Uma delas, que o pai incentivou ele a usar drogas já desde pequeno. Que isso, cara? E a outra, mais absurda de todas, é que o... Se não dá pra falar, não dá. Melhor. O Anthony Kiedis, né, cara, que tá mostrando pra gente, mostrou na capa da Zero Hora uns 3 dias atrás, o quanto um bigode pode deixar ridículo um cara, né, cara? Porque... Ou não, né? Concordo com o Potter, o Anthony Kiedis, ele é um exemplo de beleza para as mulheres, sempre foi um ícone de beleza. Saúde, beleza. Eu não acredito que as mulheres continuem achando ele bonito com aquele bigode que ele tá ali. O Anthony Kiedis e todo o Red Hot Chili Peppers é um exemplo de superação, meu. Porque esses loucos, assim, eles perderam um guitarrista no início da banda, um dos fundadores, o William Slovak. Eles perderam por causa da heroína. E aí todos se afundaram na heroína, mas a fu mesmo, né? E aí depois do Give It Away, do Blood Sugar Sex Magic, a banda bombou e os caras hoje estão limpeza total. E nunca fizeram tanto sucesso. Todo mundo cinquentão na banda. Naquele show que eles fizeram em Porto Alegre, vocês devem lembrar que a comunidade abriu. Como esquecer? Então a gente teve algum contato com eles naquela época e... Foram jantar ali no Copacabana, Isso. E só que na realidade é o seguinte, a gente teve contato mais direto com o Chad Smith, o batera. Que inclusive subiu na hora do show. Subiu no palco da comunidade, abraçou. Ele e o Fred se deram tri bem. Isso eu não posso contar. Bom, mas enfim. Mas não, só pra dizer o seguinte, que várias vezes a gente cruzava com eles no hotel, e só que existia um tipo de não era segurança, mas existia uma conduta com relação a principalmente o Frusciante e o Anthony Kiedis, porque eles estavam em processo de recuperação de uso de heroína. O Frusciante que saiu da banda de novo, né? Sim. Nesse novo trabalho, tá fora aí. Sim. Rapidamente, eu vou falar porque é possível. No final das contas, o Anthony Kiedis hoje perdoou já o pai dele, eles mantêm uma relação. E principalmente porque ele tem agora também uma filha, e aí começa a entender um pouco mais o que é ser pai. Mas o grande drama da vida do Anthony Kiedis foi que o pai dele fez ele ter, aos 13 anos, uma relação com a madrasta. Que isso, cara. E aí, falando de relação pai e filho, o Steve Jobs, que tá no leito de morte, né? Ele tá com um câncer de pâncreas e, segundo algumas fotos, tá acabado. Ele é adotado, não sabia dessa história. O Steve Jobs é adotado, foi dado pra adoção. Sim, mãe judia, pai sírio. E o pai sírio agora deu uma entrevista pro Wall Street Journal, nos Estados Unidos, dizendo que mesmo que o Steve Jobs esteja no leito de morte, ele não vai ligar pro Steve Jobs, porque porque o orgulho sírio dele não deixa que o Steve Jobs pense que ele tá querendo a fortuna do Steve Jobs no momento. E ele foi recusado. E eles não se falam. Ele foi rejeitado duas vezes, pelos pais e pelos primeiros pais adotivos. Que loucura, né? Que loucura, né, cara? E é um profundo vencedor. E não é um cara, pelo que se vê, revoltado com a vida. Pelo que se vê. É, não, não é. O cara... Não, daqui a pouco é um cara que se fechou, se concentrou. Eu vou mostrar. Os cara... Tem gente que usa mas é um cara que, esses exemplos negativos pra se... Ele é um cara que explora, inclusive, no marketing da Apple, a questão do think different. É, pense diferente. Não seja igual. Ele criou. Cara que não se formou. Pra que se viva melhor, inclusive, né? Pra é que as pessoas vivam melhor. Tem pessoas que se afundam dele... nesses traumas e tem pessoas que usam os traumas como força pessoal, pra uma mola pessoal, propulsora. Eu não quero interromper vocês mais pessoas... agora, eu só queria acabar a notícia aqui da mulher que mandou matar o marido. Isso aí. Ela nunca havia registrado queixas contra o marido e foi presa preventivamente nesta quarta-feira. A filha de 13 anos também foi apreendida e deverá ser internada. Agora, é uma questão absolutamente delicada, né? Porque tem agora, eu comecei a bater na minha mulher. A reparar na novela das oito, tem um caso de agressão doméstica, onde o marido agride a filha, pelo menos verbalmente até agora, do que se vê, ele agride verbalmente a filha. E muito provavelmente vai se desenrolar uma questão assim. Lá em casa rola. Naquela relação. Lá em casa rola isso. Agora, como é que tu vai culpar e julgar esta mulher que apanhava do marido por ter posto um fim nessa história? É complicado, mas ela poderia ter feito diferente, ter denunciado. E se ela denunciasse, cara, tomasse uma surra e morresse apanhando? Pois é, cara. Mas assim, o caminho é que as pessoas têm medo de denunciar. E justamente por isso acontece esse tipo de coisa extrema, né? Porque se denuncia uma... Vai pra esta queixa, denuncia uma, duas vezes, a Lei Maria da Penha acolhe essa pessoa. Vocês viram? Cidadão, ele é proibido de chegar próximo a essa vítima. Não, tudo bem. Então, tudo bem. Mas a pessoa tem que denunciar. Imagina, a pessoa tem medo, é um terrorismo psicológico, mesmo que ela não vai poder chegar a 100 metros. Mas não interessa, não, cara, se o cara é maluco, não pode chegar a 100 metros, eu vou chegar e vou matar essa mulher que me denunciou. Acabou? Bem complicado. O que me parece é que o Fetter estava refletindo sobre o quanto difícil é um julgamento com todos esses elementos envolvidos. Isso aí. Claro, cara. Teve um tribunal que declarou inocente uma mulher que matou o próprio pai, que a estuprava e que fez nela alguns filhos. Essa mulher era estuprada sistematicamente pelo pai, engravidou do pai e ela foi lá e matou o pai. E aí o tribunal disse: você tá inocentada, querida. Tem gente que não aguenta. Que loucura. Nove filhos do pai, ela Tinha. É difícil o papel de um juiz, como é difícil o papel do advogado, ser de um lado, de outro, promotor, enfim, por um caso como esse, né? Não é à toa que os juízes se recolhem, que os juízes têm uma vida muito diferente daquelas que a gente imagina, tanto é que a gente pouco sabe da vida de um juiz. Pouco tem conhecimento, pouco convívio se tem, porque eles mesmos não podem se dar o luxo de ter um determinado convívio social, porque isso tudo tá em jogo, né? Tá. Eu acho que nesse caso aí, cara, fica muito evidente que ela sofreu silenciosamente por muitos anos. Até que não aguentou guardou mais, até que o dia... Sabe, guardadas as devidas proporções, eu acho que muitos aqui de nós já tivemos uma relação com uma pessoa que tu não conseguia ter diálogo. Aí um dia que tu estourou, tu falou um monte de coisa junto, sabe? Guardadas as devidas proporções, eu acho que é aí, cara. Eu acho que ela sofreu muito tempo e sei lá também, né, cara? Continuando aqui, operários... Fala, Potter. Quero aproveitar o momento e falar então que o Porã bate em mim. Tá, obrigado, Potter. Operários paralisam obras do Maracanã pela segunda vez em duas semanas. A paralisação começou na madrugada desta sexta-feira por volta de 3h30 da manhã. Eles alegam falta de médico no turno em que atuam e também que parte da comida oferecida estaria estragada. Do lado de fora do estádio, os trabalhadores irão retomar a greve que já aconteceu entre os dias 17 e 22 de agosto. São 300 os operários que trabalham nas obras do Maracanã para a Copa de 2014. Eu acho que tem todo o direito da greve, mas tem alguma coisa estranha nessa obra do Maracanã, né? Eles já pararam porque um dos pedreiros se machucou, agora pararam de novo porque a comida tá estragada. Tem alguma coisa muita coisa. Não é um tipo de coisa que acontece em qualquer obra, assim, né? Pô, eles estão parando direto. A obra da Arena do Grêmio parou, por exemplo, porque os caras que vieram fazer a obra, vieram do Nordeste, os caras não tinham roupa pra se agasalhar e trabalhar. E a construção civil tá muito organizada nesse sentido. os operários todos e o que tem que ser dado para eles, os direitos que eles adquiriram, é importante. Não, não. E o que tem surgido de denúncia de trabalho escravo no Brasil, né? Porque o Ministério Público do Trabalho está atuando muito nessa área. Para ver irregularidades em trabalhistas, né? E o que tem se achado realmente é impressionante. A greve mais organizada desse grupo é no Beira-Rio ali, né, cara? O pessoal cruzou os braços e a parou. A zaga mesmo, do Beira-Rio, né? Bolívar ontem Bolívar... três vezes falou, não vou pegar. Não, tô falando das obras mesmo. Ah, das obras, desculpa. O Bolívar tá né, ajudando ali a greve e tal, né? Ex-senadora Heloísa Helena recebe alta médica em Maceió. Ela havia sido internada na noite de ontem, aliás, anteontem, após apresentar mal-estar e tonturas. A política estava internada no Hospital Geral do Estado de Maceió e, por opção própria, ela não possui plano de saúde. Ela chegou no hospital, o médico perguntou, é plástica? Não, tive mal surdo. É fácil falar isso quando você é lindo, né, Pianjos? É verdade. Homem pagará R$7.000 a ex-namorada ofendida no Orkut em Chapecó. Após o fim do namoro, ele teria ameaçado e ofendido a ex na rede social. O homem apelou e disse que nunca ameaçou, injuriou ou difamou a ex. Ele também alegou que não havia provas de que era o autor das declarações. Mas testemunhas e documentos indicaram que ele havia passado do ponto na rede social. No Orkut. Que beleza. O pessoal que passa do ponto da rede social não dá, cara. Eu quero dizer eu quero falar. A gente vai ficar rico, né? A gente vai ficar rico, porque a gente é xingado diariamente nas redes sociais. É verdade. Assim. A gente entrasse na justiça, a gente ia ficar rico. Eu quero dizer, Potter, pra ti, da última declaração que tu fez, me denuncia. Me denuncia. Ah, tá? Vai voltar então no troço. Só pra acabar o assunto. Tá, beleza. Potter, e aí, como é que tá o Festival Mundial de Publicidade de Gramado, Potter? A gente tá na última palestra, como eu falei, do Dado, que não acabou ainda, Dado Schneider, sobre lideranças e tudo mais. Daqui a pouquinho começa o Lixo Extraordinário, que é uma obra-prima do cinema aqui pra rapaziada que tá aqui. E o stand da RBS tá bem na entrada, assim, do pavilhão central de palestras. Deixa eu te perguntar uma coisa. E ele vai lotar aqui, pode perguntar. É Festival Mundial de Publicidade, porque... Isso. Tem alguém de fora da América do Sul aí? Fora da América do Sul, palestrantes? Não. Não? Uh-uh. Acho que o Mundial, porque entra os latinos também, né? Muito mais próximos da gente aqui. De repente e eu acho que ganha também o nome... Mas tem peças, né? Tem peças de fora. Peças publicitárias de fora. Apresentadas, né? Sim. Certo. Deixa eu passar o nome aqui. Eu vi um tweet dia desses aí, uma pessoa perguntando... como é que é? Campeonato Mundial de Beisebol? Festival Mundial de Publicidade? Sim. É porque quem joga beisebol são basicamente os americanos, né? É, que os Estados Unidos chamam, né? Aliás, a NBA eles acham também que é o principal, que é o campeonato mundial de basquete, mas não é, né? A Venezuela é o primeiro esporte. Deixa eu dar o nome do cara que ganhou o ingresso pro Eric Clapton no Twitter, tá? Ele colocou o seguinte, a gente perguntou por que ele merecia ganhar, né? A pessoa merecia ganhar. E ele respondeu lá, mereço ir no show do Eric Clapton porque minha mãe disse que existe uma grande possibilidade dele ser meu pai. Ah. Esse cara ganhou um par de ingressos. Quem escolheu o ganhador? Usou a mãe, né? Usou a mãe de alguma forma. Conhecer, né? Ah, foram centenas aqui, foram as gurias da RBS Eventos e tudo mais. E agora a gente vai dar mais um par de ingressos. Eu peço que vocês elaborem uma pergunta sobre o Eric Clapton. Agora a gente quer dar para um fã do Eric Clapton. Vocês aí que conhecem mais a obra do cara e tudo mais. Fetter, Mr. P, Lelê, Porã. Vocês elaborem a pergunta agora e aí a primeira pessoa que responder certo para @RBS Eventos ganha mais um par de ingressos. Eu tenho uma pergunta boa. Qual é? Tem que ser boa, meu. O nome da música da primeira banda do Eric Clapton que virou um riff de guitarra de uma música da comunidade Ninjitsu. Putz! Meu Deus do céu. Tem que ser fã, velho. Eu tenho uma outra. E não é difícil. O nome da música, do riff da banda que virou a música da comunidade Ninjitsu e tocou sempre muito tempo no pijama. Eu tenho uma mais fácil. Pra mim também, né? Fazer uma propaganda. Claro. É só uma pergunta. Uma mais fácil, a gente decide. Qual a música... do Bob Marley, que o Eric Clapton gravou e fez dela sucesso mundial. Boa, mas é muito fácil. É muito simples. Boa. Mas é fácil, é pra facilitar. Mas a gente quer dar o ingresso. Qual o nome desta música de Bob Marley? Fechou. Bob Marley, fechou que Eric Clapton gravou e tornou o Bob Marley conhecido mundialmente. E que tocou durante muito tempo no pijama. É o primeiro que tu... A resposta para @RBS Eventos, a primeira que chegar aqui já ganha o par de ingressos para Eric Clapton, certinho? Beleza, falou, certinho, 6h21, vamos lá, Mr. P. Pretinhos, leiam este e-mail no Pretinho das 18 horas. Aê! Gostaria de saber de vocês o que acham de nomes diferentes. O meu, por exemplo, é simples, Ana Paula, mas o do meu marido... MacGyver. MacGyver. Ele tem alguns probleminhas com esse nome. Na real, muitas pessoas dão muitas risadas, como agora o Dedé deu risada. Ai, ai, não é o Dedé, é o Zacarias, cara. Desculpa, o Zacarias. Ele já até pensou em trocar, disse que não é claro. Mas enfim, quem sofre é ele. Falem aí o que vocês acham e, por favor, não riem muito dele, tá, Zaca? Zaca, o que tu acha de Iglenho, Zaca? É o meu, Zaca. Então o Porã é o cara mais indicado pra responder, cara, alguma coisa pra ela. Sabe que esses dias eu falei aqui num programa sobre o meu nome, Iglenho, e falei de um professor de história que eu tive que pesquisou o nome e não achou. Luiz Kotek fez contato comigo pelo Facebook. Grande Kotek, vai mais um abraço pra ti, cara. Ele não realmente... continuou estudando. Que beleza! E até hoje não achou a origem. Nem vai achar, né? Tu já deu a origem do teu nome aqui, né? E falar alguma coisa sobre pessoas que têm nome diferente pra ela, tu não vai dizer nada. Ah, eu acho que. Ah, não tem muito o que fazer, né? Cara, eu convivo. Arranja um apelido. Cara, o cara que tem o nome de MacGyver tem que aproveitar. É um grande, puro marketing isso. O cara tem que cultivar. Profissão perigo, né? Profissão perigo. Iglenho é uma porcaria ter o nome de Iglenho. É uma porcaria. Mas MacGyver, tem um outro que se chama aqui em Porto Alegre, David Carradine. O cara tem o próprio nome do ator. O John Lennon Dias. John Lennon Dias tem que dar. Nosso ouvinte querido, a Rodaica, cara. Tem que agradecer os pais. Rodaica tem um nome que é absolutamente diferente, foi criado pela mãe dela. É, bem diferente. E que hoje tu vê, tu bota lá no Facebook, Orkut, redes sociais. Não tem só ela. Aí é que tá. Uma nova geração. Tem umas 12 Rodaica. Tá brincando, e mano. E todas as Rodaica em homenagem à Rodaica. É a mesma coisa pra Marcos. Marcos também, muita gente colocou em minha homenagem. Sabe que tem dois nomes que eu acho muito legal, né? Um é Virgulino, né? Virgulino, baita Lampião, nome. Lampião, né? Baita nome, Lampião, lá no Nordeste. Virgulino tem muito Ferreira. Lá no Nordeste, lá no Maranhão, lá no Sergipe, lá, é muito Virgulino. É verdade. E outro nome que eu acho bem legalzinho é Zé Orlando. Zé Orlando. Zé Orlando, onde é que já viu, né? Botar o nome do cara de José Orlando, né? Quando nasceu, olha o bebê, como é o nome dele? José Orlando. Orlando. Canta lá na banda lá. Vamos ver aí, Marcola. O cara entra no táxi e diz, siga aquele ônibus. E o motorista do táxi responde, qual o Twitter dele? Boa! Cara, o Joinville, uma boa, piada moderna, boa, né? Muito boa! Piada moderna. Tudo bem, que, é moderna, moderna. Nos apresenta tá, um novo paradigma, né? Tá no contexto, tá no contexto. Olá, caros pretinhos. Fala, Lelé. Vai a minha contribuição para o programa das 18 horas. Frases machistas. Qual é o feminino de deitado na sala lendo jornal? Em pezão na cozinha fazendo a comida. Ah! É quase, é de pé na pia lavando a louça, velho. Cozinha é que nem banheiro feminino. Só tem mulher e o homem só entra pra comer. Não, mentira. Lá em casa eu que mando na cozinha. É, eu também, na minha casa também. Ai, nosso homem na cozinha. Nem todas as mulheres se realizam no fogão. Muitas só encontram a felicidade no tanque. Boa, é isso aí. Verdade. Quando a mulher vai ganhar um lugar ao sol? Quando for buscar uma cerveja bem geladinha ali no bar. Ou quando fizer teto solar na cozinha. Todo homem tem a fantasia de fazer sexo com duas mulheres ao mesmo tempo. É mesmo? As mulheres deveriam gostar da ideia. Pelo menos teria com quem conversar depois que ele pegasse no sono. Por favor, mandem um... pra galera da Informatec de Joinville. Nos mandou aqui o Renato Gonçalves. Beleza, tamo junto. E aí, Porã? Eu quero pedir um minuto da atenção de vocês, porque eu preciso mandar muitos beijos. Ah, que isso, Porã. É que hoje eu estive pela manhã num lugar em Porto Alegre. Eu fui lá fazer um negócio pra minha mãe. Né? Previsul, tá? Certo. E todo mundo ouve pretinho lá, cara. Tem a lá lista também. Aqui. Lá também. Todo mundo tá ouvindo. Vanessa Alves, Camila Rony, Daiane Pinheiro, Bianca Pizio, Amanda Lampe, Adriana Mesonero, Fabiane Rafaeli, Patrícia Killing, Cristiano Eibes, Juliana Correia, Vanessa Biancini. Só mulher, Porã? Daniela Freitas e o Felipe Stein. Ah, tá. Todos esses, né, que vieram, né, me cumprimentar e tal, e mandar abraços, beijos pra vocês. A galera tá sempre ouvindo, pedindo pra mandar um alô aí no programa das 18. E agora eu vou contar uma piada. Piada velha do Porã! Apoio! Leite Maradona, agora em pó. Era uma vez um rapaz que pediu uma linda garota em casamento. Você quer casar comigo? E ela respondeu. E o rapaz viveu feliz para sempre. Foi pescar, jogou futebol, conheceu muitas outras garotas, visitou muitos lugares, sempre estava sorrindo, de bom humor, nunca lhe faltava grana, bebia cerveja com os amigos sempre que estava com vontade e ninguém mandava nele. A moça teve celulite, varizes, os peitos caíram e ficou sozinha. ela ia ter igual se tivesse realidade, casado. Realidade. Se ela tivesse casado, ia ter igual. Ia ser mais rápido ainda. É dura a vida da mulher, né, gente? É verdade. Nossa, a gente fica falando aqui, tirando, mas é dura a vida da mulher. É dura. Não vamos acabar. É dura. Eu conheci essa aí no clima. Era tipo assim: quer casar comigo? Não. E os dois viveram felizes para sempre. Também. É, pois ali estendeu um pouquinho. Ô, meu, deixa eu dar um toquezinho aqui. A gente falou do Yorkshire que fugiu de uma pet shop hoje, sim, né? Grande, então o cara manda, a nossa ouvinte, Daiane Koenig, manda aqui, ó. Tava escutando o programa hoje da Uma e ouvi um comunicado sobre um cãozinho perdido em Yorkshire. Como eu tava no trabalho, não consegui escutar direito, mas ouvi. Ela está procurando um Yorkshire. É isso aí mesmo. Enfim, acabei de receber um post no Face e no meu Facebook e resolvi enviar a vocês. Quem sabe não seria este cachorrinho. Então o post que ela recebeu foi esse aqui, ó. Foi encontrado um animal da raça Yorkshire, aparentemente é um animal idoso, pois tem apenas 2 dentes na boca. Ah, esse dela tinha 4 anos. E catarata anos, bilateral. Acho que não é. Não, acho não que, é. Pô, aí abandonaram esse bichinho aí, pelo jeito abandonado. Foi encontrado no bairro Santa Fé, em Porto Alegre, que é bem longe lá da Cristóvão Colombo, eu acho, né? É em Higienópolis, onde foi perdido o cachorrinho. Mas cachorro corre muito, cara. Hoje em dia, cachorro consegue Santa atravessar uma cidade em menos de 1 minuto. Nem sei onde é Santa Fé. Bom, enfim, se alguém tem ou perdeu um cãozinho Yorkshire com essas características, mais velhinho e sem dentes na boca, ligue e fale com a Sara no telefone 84066346. 84066346. E ela diz que o cachorro não possui nem carrapato, nem pulga, não está com nós no pelo. Por isso deve ter dono, ela acha. Né? O Yorkshire é aquele que tem um gostinho de frango, assim? É, ele parece um franguinho a passarinho, parece assim. Parece frango a passarinho, ele é a patinha, na hora que chupa. É, isso. Ah. Ô, cara, mandou a Daiane Koenig. Obrigado aí, Daiane. Pinta que abandona o cachorro, cara. Bah. Não, mas eu acho difícil. Qualquer ser vivo, né, cara? Cachorro, gato, criança. Alface, cachorro já tá velhinho, tá precisando. Viva muito pior. Lelê, desculpa te dizer isso, né, Lelê? Mas desculpa mesmo te dizer isso, Lelê. Eu sou apaixonado pela tua cachorra Adelaide. É, gosto muito de bicho. Mas não dá pra comparar o ato de quem abandona um cachorro com o ato de quem abandona um bebê. Mas quem abandona um cachorro, quem abandona um cachorro pode abandonar uma criança também. Pode, cara. Cachorro? Não, não pode abandonar um ser vivo assim na rua. Não dá pra abandonar. Viva a vida! Viva a vida! Não pode abandonar. Só falta tu me dizer que quem esmaga uma formiga também pode esmagar um bebê. Tem um monte de gente, velho. Cara, para aí, cara. Não é isso. É uma crueldade com o bicho criado dentro de uma casa. Tem gente que vai lá nos cafundó e larga o cachorro, cara. O bicho sofre, porã, velho. Mas o bicho tem instinto de sobrevivência. Um bebê, bem, uma criança, não. Mas é óbvio. Que é incomparável. Que tu me diga o contrário. Quem abandona um bebê vai abandonar um animal? Ok, não, agora, cara, quem abandona um animal, para um pouquinho. Vocês não entenderam. Não é comparação. É óbvio. Não é comparação. O ato de abandono de um ser vivo não é. Mas tu vai deixar um bicho desse, não. Tem um monte de gente que faz isso, cara. Criou o bicho durante 2-3 anos e aí abandona o cachorro. É que no caso desse cachorrinho que é velho, cara, cachorro, ele é um companheiro, cara, a vida inteira. Esse cachorro certamente viveu grudado no dono a vida inteira. Aí depois que ele fica velhinho, o dono não, como forma de agradecimento, vai cuidar, cara. Claro. Mas ninguém com os pais. Ninguém sabe se foi abandonado ou não. Isso é verdade. Cara. Que papo, mas tem um monte de gente. Ele pode ter fugido. Tem um monte de gente que abandona. É que nem que larga. Conta uma piada aí, que vocês estão muito chatos. Boa, vamos ver quem tá aí. Não é piada. Ah, desculpa lá. É charadinha. Vai na charadinha, legal. Zaca. E hoje tem um boa pelo que eu li aqui. Se X igual a 10. Y igual a 10 e a equação é X mais Y. Qual o nome do filme? 20 X mais Y, 20, 20, 10, X, 20. O código da 20. Tá boa, Zaca. Boa, Zaca, hein? Porque uma mulher velha não precisa de relógio. Mulher velha, não precisa de relógio. Ela já passou da hora. Senhora, porque ela é uma senhora. Tá certo. Se você joga um argentino e corintiano em cima de um penhasco, quem chegará primeiro no chão? Argentino e o argentino, porque o corintiano nunca chega. Mas quem é que se importa? Por que a plantinha não pode ir no médico de madrugada? Não sei. É, porque ela é muda, né, a plantinha. Plantão da madrugada? É. Porque não sei. É, de madrugada só tem plantão. É, só tem porque plantão. Tem médico de plantão. Ah, é. Boa, boa. E a última. Qual a diferença entre o supositório e o abacaxi? Opa! Tchê, é. Eu não vejo diferença nenhuma. Tem uma diferença clara aí, mas não dá pra dizer assim. O abacaxi assim, o que eu tô proporciona mais prazer, né, tchê? É, se não sabe, fica esperto, né? Manda um. Pô, Ronaldo! Pro Unidos pelo Trago, o PT de Gravataí. Boa! Vamos dar um toque aqui melhorou no nosso programa, ouvinte. Hein? Melhorou o programa. Melhorou, né, Almir? Melhorou, posso é pra esse Zacarias aí no programa mais vezes. Boa, deixa pra mim, Almir. O nosso ouvinte, Antônio Romero, olha só, cara, olha como são as coisas. O cara comprou um gol na Metrovel. Na Metrovel, que patrocina o programa aqui. E fez o seguro dele com a HDI. Vixe! Olha isso, cara! E comprou uma calça da Milé. O que, que a gente precisa mais, né, cara? Passou no Big ali e já fez um rancho. O cara mandou um e-mail aqui dizendo que pagou 1.310. É o Potter querendo falar. É o Potter, isso, é quando ele liga. Pagou 1.310. Sabe qual era o menor preço que ele tinha encontrado depois de várias cotações antes de cotar com a HDI? R$1.940. Mais de R$300 de diferença. Ou seja, economizou aí quase 20%. Boa! Então você vai fazer ou renovar o seguro do seu carro? Não vacila, faz como o Antônio Romero contratou o seguro da HDI, que é de bate-pronto. Consulte o seu corretor. Fala, Potter! Ganhador tá no Twitter do mais um par de ingressos. Quem respondeu primeiro, I Shot Sheriff, que a música foi um cara que parece que criou o Twitter dele. Só pra promoção, porque tem um tweet e o tweet foi a resposta da pergunta. Pô, o cara é rápido, hein, cara? Arroba EBM_MMA. Nem o nome dele ele colocou. Arroba EBM_MMA. Ele ganhou mais um par de ingressos, rapaziada da RBS Eventos. Já entrou em contato com ele. O nome do primeiro cara que ganhou ingresso, aquele da mãe dele, do Eric Clapton, é o Lucas Fiuza. Certo, queridão. Maior mestre, né? Maior mestre. Eric Clapton é um mestre. Eric Clapton is God. Vocês lembram que ontem eu falei daquela menina que gritou pra mim numa esquina? Sim, sobre claro. Medula. Ah, vocês salvaram a minha vida. E atropelou ela. Ela mandou um e-mail aqui dizendo assim: prezados amigos do Pretinho Básico, hoje por um acaso do destino tive a imensa oportunidade de cruzar com um dos anjos que salvou minha vida, o Pi. Em um breve agradecimento de não mais de 30 segundos, relatar brevemente minha história de vida, onde vocês foram fundamentais para que eu continuasse neste mundo. Pai, isso é demais, é mais que o salário isso aí, cara. Me chamo Daisy, e no ano de 2007, mais precisamente no mês de novembro, fui diagnosticada de câncer de intestino e ovário aos 27 puta anos. Cara. Um câncer bastante raro e, por sua vez, além do mais, sou do grupo sanguíneo O negativo. Fiquei internada no hospital no período de 10 de novembro de 2007 até julho, 28 de julho de 2008, onde passei por 9 cirurgias e um transplante de medula óssea. Devido às circunstâncias e ao meu grupo sanguíneo, tudo ficou muito difícil. Foi então que meu tio teve a brilhante ideia que salvou minha vida. Foi ir até o estúdio da rádio e solicitar a vocês na Atlântida que, através da grande audiência, a doação de sangue pudesse acontecer deste grupo sanguíneo, ao qual me referi acima, para que eu pudesse ser transplantado e tivesse a quantidade de sangue suficiente, pois necessitei de mais de 1.000 doadores devido a inúmeras cirurgias que fiz. O anúncio imediatamente teve resultado positivo. Muitas pessoas se dirigiram aos bancos de sangue e gentilmente fizeram a doação, no qual hoje me mantém viva. Quero imensamente mais uma vez usar este incrível meio de comunicação e solidariedade para agradecer em especial aos doadores. Boa. E aos vocês que não mediram esforços para que esta luta pela minha vida continuasse. Hoje, depois de 4 anos e 72 sessões de quimioterapia, estou vivo e saudável para seguir a minha caminhada guiada por esses anjos. Quero mandar um grande beijo no coração de todos vocês e dizer o quanto sou grata por tudo. Deise, abraço. Que isso? E eu que vi ela absolutamente saudável. Saudável. E nota de 0 a 10, Fê? 9. Meu Deus! Beleza, sim? Beleza. Que beleza. Cara, assim, a gente acha muito legal o cara que vem tirar foto, que vem dar chocolate pra gente aqui em cima da rádio. Mas o cara que ouve na rádio e vai doar sangue porque a gente pediu, esses aí moram no fundo do nosso coração. Principalmente quem tem O negativo. Muito bom. Que só pode receber... O negativo. É muito mais difícil. A gente promove aqui uma corrente do bem, né, cara? A gente pede aqui, genial, a galera vai, atende. Tem muito cara que vem, nos abraça, diz, pô, sou fã. Se você é fã de verdade, meu, quando a gente pede sangue, vai lá e doa, porque é isso que a gente realmente, enfim, é isso que desperta na gente aqui um elo fazer pelas pessoas, né, cara? Que por quem precisa. Quando eu falo um monte de bobagem aqui e tal, eu falo por gosto, pra ser engraçado, óbvio, evidentemente. Pra tentar ser engraçado. Eu nem sempre consigo, muita gente reclama, outros tantos ficam do meu lado. Eu recebi essa semana também um monte de e-mail falando que tem que manter, tem que falar, continuar falando bobagem e tal. E um dos caras mandou um e-mail dizendo o seguinte, que o pai dele teve câncer e infelizmente morreu de câncer, mas antes de morrer ele ouviu o Pretinho Básico ao lado do pai, e enquanto tava ouvindo o Pretinho Básico, o pai dava gargalhada já no hospital, e num determinado momento o Maurício Amaral brincou com o câncer em algum momento, porque a gente faz isso e faz sem a intenção de magoar ninguém, e o pai e o filho ficou assustado, olhou pro pai, e o pai disse, filho, por alguns segundos, alguns minutos aqui eu tô esquecendo que eu tenho doença. Esses caras aí são muito bons, eu tô dando risada, é preciso ser homem pra passar por cima dessas coisas, esquecer que você tem doença e rir, né? Dá sorriso, rir ao lado do seu filho, rir da vida. E foi um e-mail muito legal, não me lembro o nome do cara, de tantos aí que eu recebi, esse foi um e-mail muito especial aí, um abraço, ele sabe quem é. Muito bem. Tá bem, legal. Valeu. É nóis. É clá-clá, é clá-clá, é clá-clá. Classificados do Pretinho. É impressionante o que acontece nesse programa, né, cara? Muito foda. É impressionante. Há um minuto atrás, nós estamos dando risada. Passa um minuto, o cara fala o que fala, eu olho pro Porão, Porão com os olhos cheios d'água. Eu aqui com os olhos cheios d'água. É um troço muito louco. O Lelê ali comendo... Comendo uma bergamota. Tucanado com Bolívar. Olá, bebês. Minha filhinha tá crescendo e por isso estou aos poucos oportunizando a outras crianças as coisas que ela não usa mais. Hoje venho ofertar os seguintes itens. Cavalinho de vime e madeira envernizado e resistente. Mas isso aí me interessa muito, Magnata. Interessa um cavalinho de vime, pai? Claro que me interessa, meu sonho. O que tu vai fazer com o cavalinho? Sempre foi meu sonho ter um cavalinho de vime, Magnata. Cadeira alta em vime e madeira, que é a cadeira pra papaizinho do bebê, tá ligado? Cadeira do paizinho. Do paizinho. Cadeira do paizinho, Magnata. Eu lembro daquela novela que tinha o Armando Bogos, né? Lembra do Armando Bogos? Sim. E ele batia na coxa e dizia, vem cá com o paizinho. Ei, galo velho. Ele fazia isso pra Cássia Kiss. Era a Cássia Kiss? A Cássia Kiss. Pô, a Cássia Kiss, hein? O tempo Cássia não Kiss. Foi legal com a Cássia Kiss, cara. Nem conosco, tá? Não era o Zé das Medalhas? Era o Zé das Medalhas, é isso aí. Tá dando é rock centeiro na madrugada no canal Viva. Continuando aqui, o cara tem também um andador com 3 níveis de altura da cor rosa, porque é uma menina, né, cara? Então é tudo muito bem cuidado e conservado com carinho. Mando fotos aos interessados. Tô pedindo R$200 pelas 3 peças ou 80 pilas por cada uma delas. Pô, o e-mail é cavalinhodevime@yahoo.com.br. Mandou o Davi pra gente aqui. Cavalinho. Valeu, 80, Davi. O cavalinho tá 80, então. 80 o cavalinho. Vou pegar o cavalinho 80 e vou sair por aí. E a cadeirinha do papai também, 80. A cadeirinha do papai também, né? Pra dar uma chapuletada. Mais uma aqui. Aí, amigos, estou aqui anunciando minha bike. Tô tentando vender porque eu quero comprar outra. É uma Trust NF Free Ride Downhill, em ótimas condições. Faço as revisões direitinho, nunca tive problema com nada. Ela tem um quadro. Faz na concessionária nessa aí, né? Faz a revisão na concessionária, essa bike aí com esse nome. Não, tem lojas especializadas, né, cara? Não, mas isso aí deve ser uma loucura, deve pagar mil pra fazer a revisão. Ele faz as revisões direitinho, nunca teve problema com nada. Tem quadro da Trust Laranja, guidon da Zoom com jogo de mesa da GTS, trocador da Shimano com freio a disco mecânico da Shimano também, suspensão Launch 130mm, aro V-Max cubo da GTS com macaquinho Shimano, pé de vela da Shimano também, pedais plataforma. Pé de macaquinho, hein? O pé de vela é bom, hein? Da perfeita, os pedais plataforma e nada mais. Mando fotos aos interessados, o e-mail é vendo_trust@hotmail.com. Pode ler em qualquer programa, não dá nada. É motor BMW ou motor Mercedes? É motor pedal mesmo, né? É tudo contigo. Pedais. Se for pra ficar só com macaquinho também, tá numa fase animais. Quanto será que custa? Não sei quanto custa, deve custar uns 2 pau essa bike aqui. Ô, do pullover rosa. Qual é que é, Almir? Como é que tá meu boto rosa? Boto rosa é a... pariu, Almir. Oh, querido. Pô, Boto Rosa era o Boto mais charmoso, né? Que se transformava num homem. Um Boto Rosa. Sim, o Boto da Amazônia. Num homem de sapato branco. Não, não me vem com essa. Já acostou. Boto se transformava num galanteador de chapéu. Eu vou cancelar a minha sociedade contigo. Esse Boto, esse aí que tu tá falando, era o Richelli, marido da Bruna Lombardi. Ele e o Boto, um Alexandre Fetter piorado. É o nosso Richelli. Piorado, né? O Richelli é piorado. Tá. Alexandre Fetter é o Richelli tem 70 anos de idade e tá mais conservado que qualquer um de nós aqui. Até tu, Pedro. Não que tu, querido. Tu tá incrível. Eu vi uma foto tua gorda nas antigas. Tu lembra de mim gorda? Era um balofo. Era um balofo. Era um balofo. Cara da recuperação, da beleza. E da superação. Impressionante. O que que tu quer, Almir? Eu quero que tu ouça essa grande ideia que eu tive. Tô sempre de ouvido em ti, Almir. Almir que tem Antifire Enterprise Entertainment. Antifire? Antifire. É antifogo, corta-fogo. Gente, tem um método mais simples. Pedro Esmanioto precisa de um antifire. É. Tá sempre de fogo depois do expediente. Como é que funciona? Gente, você pega um cartaz, tem uma incêndio na sua cidade, na sua floresta. Você pega um cartaz e aí você escreve no cartaz gasolina e vai pro meio do incêndio. Boa. O fogo, ele vai achar que é gasolina, ele vai pra cima do cara que tá com o cartaz de gasolina. O fogo lê. O fogo entre os amigos, ele vai dizer, vamos pra lá, gasolina. Gasolina lá, querido. Adora gasolina, não sei se vocês ouviram falar disso. Eu adoro álcool, gasolina, pode escrever qualquer coisa. Combustível, querosene. Ou material. Combustível e facilita combustível, tudo. Combustível, Isso. Ou então venha fogo, venha que aqui tem combustível. E aí o fogo vai todo olhar pra lá. Nessa hora, você joga água. Quando o fogo não tá vendo, por trás. Apaga todo o fogo na hora. É a oferta mais esdrúxula que eu já ouvi da nossa empresa. Absurdo. É verdade, mas foi forte. Realmente, tão inventando demais, Almir. A gente chegou num ponto que não tem mais assim. Assim é o medo que tinha mania, vai quebrar. Não tem o que falar, né, querido? É que a concorrência tá grande, né? O slogan tu bota ali, essa é fogo. Essa é fogo. Verdade. A gente tá mandando pessoas aí que se dispuserem a ir com o cartazinho pro meio do incêndio pra testar primeiro, né, gente? Pra ver se dá certo. Manda o Cléo pra ir lá testar. Prefiro mandar uns gaúchos. Tá de folga hoje, Almir? Tô de folga. Tá de folga na noite hoje? Tô de folga. Posso assar uma linguiça na tua folga hoje? Sim! Assar uma linguicinha? Tu pode fazer o que tu quiser. Uma carninha bacana da avó boi lá em casa, show de bola. Show de bola. Vamos fazer? Entra com essa linguiça aí que eu levo a coca. E o aniversário do Havaí, homem? Não tem festa hoje? Havaí tá aniversário hoje, né? Claro, rapaz. 80 anos, rapaz. 81, acho. 88. Acho que 88. 88. Comemorar hoje. Já dei parabéns de manhã no meu Twitter pra ele. Parabéns, Havaí. Valeu, show de bola. Voltamos em seguida com o Pretinho Básico. 15 minutos pra 7. Obrigado pela sua audiência. De volta com o Pretinho Básico ao vivo para todo o sul do Brasil pela grande rede Atlântida. São 9:09, a gente tem que apressar o passo aqui porque o Cid já me pegou ali fora e falou: hoje você vai deixar eu falar. Como se eu tivesse alguma coisa a ver com isso. Me pegou pelo braço. Deu um apertão forte no braço. Tá louco, cara. Que é isso? Vinhos JP, a melhor escolha. Aprecie com moderação. Apresenta Bola nas costas. Fala, Joel! Good night! Vamos fazer rápido. Como é que é rápido mesmo em inglês? Vamos fazer quickly bola nas costas today. De Renato deixou do Atlético Paranaense não vai cair o Grêmio. É muito gremista, né, cara? Ele não quis ser o responsável por botar o Grêmio na zona de rebaixamento. Isavere... Maior gremista da história. Velho gremista. E recuperado, Gabriel treina normalmente. Quem é o Gabriel, cara? E fica à disposição do Celso Roth. É o maior salário do futebol gaúcho. E sabe que essa confusão do Renato foi porque algum jornalista lá, uns 3 ou 9, começaram a falar que ele abandonou determinado momento. Que ele forçou a expulsão pra embarcar pro Rio mais cedo. Pra ir pro Rio e tal, a ladainha. E aí começou toda a fofocaiada, ele se desgostou e o troço só piorou. E que coisa. E the side of the Inter, the team, o de careca, the Ney. Diz que saiu em defesa of the Bolívar. E diz que o zagueiro vai dar volta por cima. Cara, falar uma coisa. O Ney tá jogando muita bola. O Ney tá jogando muita. Não sei de onde, cara, que ele tirou esse futebol. Ney, tu é um cavalo, Ney. Desde o dia que ele falou que estava cagando para a torcida, ele passou começou a jogar comer bola. Inacreditável. É algum psicólogo, deve ser. Parabéns, né? Ney. Parabéns. Continue assim. E o Dorival falou, porra. Difícil explicar o inexplicável. Baita cara esse Dorival. Cada dia fico mais fã do Dorival. Inglês, né? Fica aí, se rádio do Império de Inexplicável, bicode inexplicante. Muito bom. Era isso, Joel. Esse. Obrigado, Joel. Vamos dar uma banda aqui e ver onde é que anda o Potter. Fala, Potter. Tô aqui no Festival Mundial de Publicidade, 18º em Gramado, lotado o estande da RBS. E a RBS faz o quê? Na hora que acaba a palestra, ela oferece refrigerantes, Coca-Cola, oferece salgadinhos. Oferece devassa também, não? Oferece cerveja também, né? E aí acontece o seguinte, Feta, não sei se vai sair grande publicitário daqui. Agora que eles já estão passando fome. Porque tem aquele salgadinho que tu abre que tem fedor de bunda, sabe? Sei. E aí colocaram centenas aqui, então tá com cheiro de bunda agora aqui. Todo pavilhão, né? E aí os caras vêm aqui e pegam 5, 6 pacotes de salgadinho, cara. Ah. São uns loucos de fome, todo não, mundo né? Quer comer esse salgadinho. Mas é por enquanto. Com esse cheiro, né, Potter? Com esse cheiro abre o apetite. Todo mundo quer comer, né? É muito longe, né? Muito longe onde está esse rapaz. Olha, quer comer esse salgadinho com esse cheiro? Eu gostei, é só o cheiro. Há duas horas eu tô daí. 2 horas de Porto Alegre. Mas bunda tem aí também, Potter? Bastante bunda, masculinas e femininas. É um público jovem, bonito. E dá pra pegar também bonita. 6 ou não? Não, acho que não, aí também não dá. Acho que não é também o assim, cheiro... a gente não pode misturar as coisas, né, Marcos? O cheiro de bunda quando é bom, fica durante mais de 6 horas quando é bom. Quer mais, Potter? Só fechar o nosso posto aqui, tá? Amanhã segue o Festival de Publicidade com várias palestras. Um dos palestrantes é o Marcelo Tazo, um dos âncoras do CQC, mais um monte de gente. Vem pessoas de tudo que é lugar de Santa Catarina, do Brasil, do Rio Grande do Sul também. O carinho com o Pretinho Básico é imenso, maravilhoso. Então, a gente só tem a agradecer quando a gente lida com o público aqui. Tá todo mundo escutando vocês aqui, tomando uma cervejinha, um refrigerante, abraço, comendo aquele salgadinho fedorento, dando risada, se divertindo com vocês aqui. E quando vocês estão dando opinião, eles ficam chegando em mim. Ah, mas a minha opinião é essa, não sei o que, sabe? Eles participam ativamente do Pretinho Básico. Vou te perguntar, amanhã tem o Taz e a galera da Perestroika, né? Galera da Perestroika também vai estar por aqui. Isso, exatamente. Beleza. E enquanto isso, nenhum de nós, o tempo voa e nem tudo fica. Enquanto isso, tem uma banda que toca ao vivo. E aí, sabe quem é que vai ser o DJ depois que acabar o Pretinho Básico? Potter! Eu mesmo. Falou, meu. Obrigado, beijo. Gente, valeu, tá de volta amanhã, meu? Claro, 9 da manhã, tô no ar aí no barracão. Tchau, então. Obrigado. Vai tocar gala. Posso mandar um abraço aqui? Posso mandar um abraço? Fala, só um abraço. Pra galera da Link Rações, cara, que é os caras que abastecem a minha casa de ração pra querida Adelaide. Que beleza. Eles entregam em casa, os caras, muito gente boa, e todos os ouvintes do Pretinho, um abraço pra galera. Mas vamos deixar claro que tu paga, né, Lelê? E não é pouco. Não. É porque as pessoas... vocês mandam abraço lá pra quem dá coisa pra vocês. Não. Nada. A gente não manda abraço pra quem é. Tudo que a gente consome, a gente paga. Tirando esse Rider aqui que acabou de chegar pra gente, porque a gente citou o Rider num dos programas, o novo Rider aqui mandou um chinelinho pra cada um e não pagamos por isso. Tá, não, mas aí é outra história. É outra história. Presente, é diferente. O que tu quer falar aí, Piangers? Só isso, cara. Isso? E esse convite aí pro Café Moinhos, que é? Café Moinhos com 4 anos, hein, de Café Moinhos. Bochecha. Beleza. Na próxima quinta-feira vai estar lá. Obrigado aí também, galera. Eu fiz muita festa no Café Moinhos, cara. Pegou muita mulher lá, né, meu? Fiz muita festa no Café Moinhos, cara. Então tem no Café Moinhos, tem o Bochecha na semana que vem. Nesse sábado agora tem o Jota Quest em Porto Alegre. Tem a tua festa no dia 8, né, Fernando? No dia 10. Isso é muito legal, né, Reunião dançante com o Rádio Táxi. Isso, Rádio Táxi, é isso que eu queria lembrar. Então nós vamos ter uns revivals aí, legais. E aí depois, mais adiante, tem o Justin Bieber no Beira-Rio. Aí, na semana de 3 a 7, 3, 4, 5, 6, 7 de outubro, nós estaremos em Floripa. Aê! Estaremos fazendo o Pretinho Básico e grande parte da programação da Rede Atlântida lá da cabeça de rede, ou melhor, aqui da cabeça de rede de Floripa. E balada e espetáculo do Pretinho estão sendo agendados. Então, estamos chegando, Floripa. Demorou, estamos com muita saudade de Floripa, né, Cid Moreira? Boa noite. E depois disso aí tem o Eric Clapton, né? E ainda tem Eric Clapton. E mais um show até o fim do ano que eu não posso dizer qual é. E ainda tem Pearl Jam. E tem Ringo Starr. Pearl Jam e mais um que eu não posso dizer. E tem a gravação do DVD da comunidade Caraca, Jiu-Jitsu. Caraca, velho. Puxa vida, só melhor. Coisa. A Gretchen não vem? A Gretchen largou, Cid. E as meninas do rádio? As meninas do rádio. As vedetes do rádio. Claro. Não vivemos mais este tempo. Qual era a tua favorita, Cid? Eu gostava muito daquela música. Nós somos as meninas do rádio. Eu gostava, fiz muito salvo. Hoje em dia não existe mais isso de Maria microfone e tudo mais. Hoje é Maria chuteira só. As mulheres só querem saber de jogador de futebol. Ah, eu não sabia disso. É verdade. Eu vou usar chuteiras a partir de amanhã. O que adianta? Ah, nunca se sabe. Ô, Cidão, tu tens 3 minutos, então, pra fazer os teus salmos aí. Pode aproveitar bastante esse teu tempo, fica bem à vontade. Muito obrigado. É, eu vou fazer uns salmos dedicados a todos aqueles que estão nos ouvindo. Tem muita gente ouvindo agora, não tem? Muita gente, quase 2 milhões de pessoas. O que é um privilégio. Ah, eu já estou acostumado com isso. Apresentei durante muitos anos para um público imenso no Brasil. Sim, mas tu apresentou para 90 milhões de pessoas no Jornal Nacional. O que eu apresentei, eu deixei de apresentar, não me interessa. Tu tem toda a razão, é verdade. Mas naquela época eles não tinham 90 milhões, devia ter uns 9 milhões ainda. Você é um alemão aqui do programa? Não sou alemão, é o Fetter. É, eu sou Rui Valbino. Então eu vou dizer para você, vá merda. Que isso, Cidão? Mas Cid, já viu merda de albino? Ah, é diferente? É diferente. Deixa como eu botar o dedo para sentir. Ei, que nojo! Vamos para os salmos. Vamos. É bonito este salmo. Diz assim, prestem atenção, vocês jovens. Nossa, nossa. Assim você me mata. Que isso? Ai, se eu te pego. Ai, ai, ai, se eu te pego. Delícia, delícia. Sábado na balada, a galera começou a dançar e passou a menina mais linda. Tomei coragem e comecei a falar. Cid, Cid. Delícia. Pois não? É, eu não queria te interromper, jamais, longe de imbecil. Mim. Eu sei, desculpa, mas é que eu fiz errado o cálculo aqui da Voz do Brasil e não eram 3 minutos, era 1 minuto e meio, acabou. Assuma a cagada e resolva. Voltamos amanhã. Nossa, nossa.